você mesmo saber. Na vida só porrada do acordar ao anoitecer. Já fui doce, harmônica igual o som de um violino. Só não tenho máscara pra sofrer e ficar sorrindo. Queria ser puro igual o sorriso da criança. Flutuar na magia da bailarina enquanto dança. Não quero ser lembrado só depois que eu morrer. Um lugar ao sol é o que todos querem ter. Queria ser limpo igual o canto da garganta do pássaro. Tem ânimo pra sorrir no espetáculo do palhaço. Só que sou um entre muitos com os sonhos calejados. Com a virtude ofendida enquanto dorme tô acordado. Cansei de não ser nada e ter a face carismática. Cansei do choro ao abrir o armário e não ver nada. Sou um vidro espatifado que não tem como consertar. Nas garras do dragão, onde não queria estar. Mas a cada tentativa é um renascimento dedicado a você. Um filho do esquecimento, um fruto da guerra. Sem estrutura desde o berço, mas tem um rugido de um leão que assombra até o medo. Fomos pra guerra, é guerra, somos filho dela. A cada dia vencido é o inimigo que a gente enterra. A cada abordagem, a cada revista que não encontra nada, é um polícia que nós mata sem rajada na cara. A cada vara de soltura, a cada manifesto é um míssil lançado terrorismo no congresso. A cada matrícula na faculdade preenchida por você. A decapitação no boy covarde, torturado até morrer. A cada livro lido é uma sequência de tiros. Cada cachimbo apagado é um soldado resgatado vivo. Cada tinta de caneta que no caderno se acaba é como puxar o pino e lançar a granada. Vamos pra guerra, é guerra, somos filho dela. O limite só existe pra quem não vive ela. É uma aliança, estamos juntos mesmo estando distante. Iguais independente da quebrada, é só ver na cor do sangue. A bússola que orienta é seu próprio coração. Uma mente informada é um paiol de munição. Um diploma conquistado vale mais que 10 fuzis. E a guilhotina que amputa as mãos do juiz. Parabéns pra você que chegou nos estudos com decoração. Honra ao mérito, ingresso pro futuro. Pra você que não se entregou, sobreviveu até agora. Entre minas, terrestre vai mudando a sua história. O calo que sangra, o suor que brilha na testa, não é pra qualquer um. Fica ciente que causa inveja o dia inteiro ralando no sol por uma nota de 20. É o que faz de você um atirador de elite. Vamos pra guerra, é guerra, somos filho dela. A defesa é não fugir, o confronto não espera. Combatente de pé no busão, como um guerreiro no tanque. Observador atenta a tudo, na batalha um militante. A baioneta que segue suja com o sangue do rival não será aposentada até o objetivo principal. A medalha que carrega pendurada no pescoço tem o nome de um herói. Vale muito mais do que ouro.